DJs, Elison e Juninho, agitando com o Águia de Fogo Super Pop. Papo é o seguinte, dá tempo da gente fazer muita onda, neném, VG! Chegou a hora! O nosso DJ, mais um festão com a marca e a qualidade pop! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz apaga! Que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Primeiro, a fim de sair daqui chapado no pão de hoje, bora! Bora. Quem tá a fim de emendar logo pra gente fazer bonito logo, bora! E quem é que vai pro aniversário do Tom Mix? Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. E a galera do camarote balançando. Vai, meu amigo Márcio! Rock doido. Luziel também! Pega a guarda, você é um abraço pra você do Juninho. Nunca, maninho, somente Deus pode nos separar, meu irmão. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Baby, alô. Oi, nego. Diz. Tudo bem contigo? O quê? Só liguei pra perguntar. Quero ouvir. Posso te porrar, posso te porrar. É o pezão do pobre. Posso te porrar, posso te porrar. Daqui a pouquinho, pezão. Uma estrada. Vamos pegar a estrada com o Pop de novo. É mais uma, pezão. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Só liguei pra perguntar. Já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Só liguei pra te falar. Só quem é bandida que gosta de pressão. De pressão. De pressão. De pressão. De pressão. De pressão. De pressão. São, são, são, são. Alô, Melri. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Alô, Kleber Negão do Pop! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A gente, aquele abração super especial ali. Ali no cantinho também tem uma galera que tá tomando muito chopp, muito gelo. E a gente já vai cumprimentar vocês também aí, porque vocês são considerados, viu? Alô, Cássio! A nossa GDP, o meu amigo Fúria também aí, o Gerson, né? Ele mesmo, o Gerson aí. Beleza, Gerson, aquele abração pra você. Do Alisson, Juninho, Tonandinho, Meijiazinho, Cabeção também, um abraço. De toda a família Pop Live, arrepiando tudo. Mas a galera gosta de relembrar, né? O tempo aí dos grandes bailes. E tem que ser assim, ó. Na marcante! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Você, você, você, você. Amor. Oh. Tudo que a gente viveu. Refrigerante não, não. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar o quê? Que eu respiro é você. E o meu parceiro é te amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. Eu acho desse pop. Ele se adapta em qualquer lugar, maninho. Pode abrir até onde der. Vai até onde der. Mais uma. Do Shark, essa galera é velha guarda, meu irmão. Estou ficando louca, só penso em você, meu amor. música de início, né? Tá ali ele, tá ali. Chorando com a lua, peço teu amor. Peguei esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Sonador, chorando com a lua. Açaí e pimenta. Minha amiga Laura aqui, a Laura do Curió, também o Pedrinho, o Almir Gabriel e o Adilson aí da Pedreira, a galera toda reunida aí, compartilhando os bairros e curtindo o Super Pop aqui em Marituba. Deixa eu mandar um alô aqui, meu amigo Ed, o cara que é superintendente da Ótica Diniz, aqui na região norte do Brasil, e mais precisamente ali na Santo Antônio, que é a loja principal em Belém do Pará, das Óticas Diniz, no telão aí, ó. E no aniversário do Tom, a galera que for pro aniversário vai ganhar uma lupa muito doida. E quando sair de lá, quase com o sol raiando, não tem papo não, meu irmão. Vai brilhar tudo. Ele, o Ramon, o Heraldo, o Matheus, a Larissa e, claro, você hoje, da Ótica Diniz, da Ótica Diniz, da Ótica Diniz e do Super Pop! Não existe fronteira. Pra quê? Pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa. Aí, Dudu! Não existe nada, somente Deus. Doidão! Pra nos separar, a gente se ama. O quê? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho as mulheres assim, vai, senhor, senhor! De trem, eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você, eu sou maluca. Vale, meu parceiro, Beto da Série! Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Anda, amassa. Brincar um pouquinho pra galera relembrar, pra galera relembrar, pra galera relembrar. Por exemplo, quem é que lembra dessa aqui, ó? Oh! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que. Deixa a música te levar. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Isso que pode fazer comigo, que faz com as outras, eu não sou tão boba. E os manda-chuva, manda-chuva, aqui no Pop assim. Você vai ver que eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Amigo Biruta, ele e a sua primeira e única dama, Penélope do Pop. Aí, Penélope, essa é pra você, vê se tu lembra dessa aí, ó. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. E o quê? Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Bora ver! Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Segura, segura, segura, segura. Deixa eu mandar essa aqui, aqui pro meu parceiro aí da churrascaria do Bruno Juni. Ele também junto com a sua equipe na pressão de Marituba. Essa aqui é pra vocês. Bora ver se vocês lembram aí. Bora ver, bora ver, bora ver. Vai, o que todos vai. Querem é só separar nós dois. Cê é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Agora bora soltar a voz, todo mundo aí, ó. O nosso amor, todos querem por um fim. Que é? Querem nos afastar, paixões me dividem. Pode crer. É por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Marcelo Nandinho Pressão é o DJ pra todas as horas, meu irmão. Alô, Diego Caçador. Era isso que tu queria? Então toma. Aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Meu negão do pop, ela foi negão do pop, ela Kleber! Tô nem aí, tô nem aí. Dia 28 de outubro, aniversário da nossa Lu! Pra no recreio! E daria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Mas eu não posso amarrar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Aí, Douglas, você e o Camilo, Douglas e o Camilo, Juju, Camilo, larga, papai, larga um pouquinho. E o que é? Next level visual shit. I got that boom boom boom. How to be back? Boom boom boom. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I stole 2008. You stole 2008. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get in that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. E olha aqui, Guilherminho, nosso amigo Bartone, tá aqui pela esquerda, Bartone. Ele abraça pra você, Bartone. Ele, o Edivan, sua primeira dama também. O Léo e a Lu fazendo a sua despedida. Ela vai pra Espanha agora, Lu. Um pouquinho de jargão nesse meu microfone, por favor, aí. Minha amiga Lu, que a Espanha lhe receba aí de braços e corações abertos, viu? Leve aí toda a nossa pureza, as nossas queridices, os nossos sabores e os nossos amores lá pra Espanha. Alô, Lu! E leve também o som do pop! Apaga tudo aí, bicho. Apaga tudo aí. Pra fazer uma putaria bacana, bora! Bora! Um, dois, três, quatro! E fala muito interesseira, só transaria nem tô querendo sua traseira. E fala muito interesseira, só transaria nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó! Oh. Bancada por favelado, mas não cola na favela. E a minha família faz dinheiro, fala Samuel! Mas quer escutar Mandela? Live! Aqui, e fala muito interesseira. Só transaria nem tô querendo sua traseira. Ei, Juninho! Oi, maninho! Vem aqui no camarote, aqui, ó. Na sua direita, tá o Rodrigo Botelho, o Rodrigo 3D, a sua esposa Vanessa Botelho e o velho guarda Josimar, bicho. Ela quer lhe roubar. É isso aí mesmo, tem que fazer, meu irmão. O nosso médico, meu amigo Rodrigo, ele é ao lado do Josimar. Josimar sempre trazendo essa galera do nosso lado. Bicho, quem tem história, quem tem nome, jamais é apagado da memória, meu irmão. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. E na 17, como é que ela tá?

fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E a família Super Chub tá aqui também arrepiando tudo. Been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Que bacana é isso, a gente de mesa em mesa, tirar foto com a galera e sentir como é que tá o clima da família Bob, meu irmão. Arribia, maninho! Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas da canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso. E meu parceiro Iago Cabeção. Alô, Iago! Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para. Quando eu vi ela dançar, eu... Grande parceiro Renan Absoluto com a gente. Chamar, encostei no baile. Tá GDJ arrebentando. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh. E eu tô aqui do lado da União 2. O Cássio da GDP e o nosso patrimônio bola da GDK. E o beat da esquina. Aí o bagulho fica doido, Gerson Fúria. Aí o quarteto tá completo, meu irmão. Não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Calma, calma, novinho. Só não se apaixona. Se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme. Pensão, tu não pode faltar nessa fronteira, pensão. Treme, treme, treme, treme, treme devagar. Treme, treme, treme. Vamos, maninho, já tá pronto para ir com a gente pra Capanema daqui a pouquinho. Ele, o pezão, ele vai levar o Neto da CL. Na verdade, já vão virado daqui pra lá. Te segura, tira essa ressaca do Igarapé e esperar a gente por lá. Por aqui também, a minha amiga nega! A nega! Mentirosa! Ah, mentirosa! E toda segunda-feira nós estamos no Caribe Show, gente! A Derek ainda não foi conhecer a segunda do Caldeirão do Pop no Caribe! Segunda-feira vocês são convidados, Marituba! Come, Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha. Aí no Gino é México pra todo lado, meu irmão. Doutor Cleison tá ali na esquerda do camarote número 1. E do outro lado, Doutor Rodrigo. Alô, meu maninho, Doutor Cleison. Você sabe que você é um dos donos dessa aparelhagem aqui, meu irmão. Bora, Brasil! Ele também, meu representante, Renan. Fala, Renan! Pra mim, você é a número 1. Suzana, é teu aniversário, mulher! Pra mim você é a número 1. Pra mim você é a número 1. E pessoal, é a loura que vai levar o carro. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Eu aqui ao lado do meu amigo DJ Tumix, o aniversariante, dia 6 de setembro. Opa, maninho, obrigado! Lá no Planeta Show e também Tom, o velho guarda Tumix no tempo da área da Sultã. Tu é doido, meu irmão? O Tumix Tropicalha! Ele vai ter que ir dia 6, senão vai ser expulso do clube. Parceiro de Arlen do Acará também aqui com a gente. E a mulherada até o chão. Quase 5 da manhã e ninguém arreda o pé. Sabe por quê? O Pop é o Pop Marituba. Tu é doido, meu irmão. É seu mano Bruncara, velha guarda do coqueiro. Meu amigo David Absoluto, ele e também o velha guarda. Velha guarda, velha guarda. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar. Como se fossem os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Quem gosta dessa é o Murilo, meu dia. Me vejo assim, sou ele doido, ele se rasga, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Tá tão quente aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar. Meu parceiro Renan Absoluto também, da GDJ. Aqui ao lado, meu abençoante. A galera toda reunida. Alô, Léo! Olha, pisa que tu vai pegar mais tarde, meu irmão. Pelo amor de Deus. É sucesso. Bora, meio dia, bota pra cima, meu irmão, alivia, alivia, alivia, alivia. Se liga, se liga, se liga, se liga. Tigue down, down, tigue down, down. Vem pro universo, amor. Tigue down, down, tigue down, down. Essa noite eu te quero. Bye. É assim que se faz, maninho. Toda mulherada curtindo, tomando gelada. E os homens só acompanhando. Pega a bola na GDK, assim eu gosto de te ver, meu irmão. Tranquilão, na boa, curtindo. Sabe que você é patrimônio. Meu parceiro Rafael da GDK também. Alô, Rafa! Fechado com o Bob da Super VIP, meu garoto. E a família Vinte Bora também aqui do lado. Wilson Santos e o Marlon Matheus também. Bora pra cima! Na Lu viaja, meu irmão. Rafael também avisando que tá chegando 8 anos da Super VIP. É, parece que foi ontem, meu irmão. É doido, é muito som. Josimar do Pop da Amazônia, cumprimentando toda a galera chega, abraça ele. Alô, Josimar! Opa, beleza, maninho? Legal, Juninho. A gente quer abraçar a galera, a família Pop hoje no Push da BR, curtindo o nosso Pop Live, com certeza. Esse casal maravilhoso, Rodrigo 3D e a Vanessa da WG Modas. Com a gente aqui! Alô, Rodrigo, alô, Vanessa! Alô, Stephanie! Obrigado, viu? E toda a folia pop com a gente aqui! Alô, Pezão! É nosso, maninho! Já, já! Super Negra, Juninho! Nosso ladinho aqui, alô, já, já! Esse carinha aqui realmente leva a nossa bandeira pra todo canto que ele vai! Doutor Cleison! Um abraço do Velha Guarda, viu? Alô, Renan! Tô com saudade de você, viu, Marinho? Velha Guarda, Josimar! Alô, Renan! Saudade, meu irmão! E a gente pede pra essa galera, toda que curte o Pop Live, pra que sempre dê essa força aí pro Josimar, lá no Pop da Amazônia, porque, bicho, esse eu assino embaixo. Quem curte o live, curte o da Amazônia também! Ontem eu vi você, meu sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho. Obrigado, meu grande amigo Alexandre, ainda tá por aqui com a gente. Alexandre Paixão, né, meu irmão? O garoto Netinho também de Marituba. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. E aí, Ivanzinho? Vou choradinhos. Aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. Lá vem mais uma! E aí, meus filhos da chuva? É chuva de gelada, meu irmão! Eu só quero amar, me dá um beijo. Pop. Porque te amo, bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. E aí? Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Meu parceiro Pezão, meu parceiro Nenê da Dildas, também as gadas, a Morena Esté e também a Loura Shirley. Ô papai! Daqui a pouquinho, junto com a gente, em Capanema, Vilas e Unhas! Põe a mão na cabecinha e vai descendo. Descendo sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. Girando sem cansar. Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Ei, Suzana! Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. Desce, descendo, desce, desce, desce. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando. Como que Marques vem? Esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Beleza, maninho? Deixa eu mandar um abração, meu amigo Gel da Âncora. Meu amigão Léo aqui comigo. Alô, Gel! Só faltou você, meu irmão. Esse é o Pop! Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Começou em nós dois, pelo menos em mim. Rapaz, olha quem tá aqui, Nanjinho. Toda lu, papai. Esse tá desde cedo, Juninho. Ela tá desde cedo, Juninho. Entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. E a Bruninha? Não me desce. Também tá aqui com a gente, meio dia. Viver sem você, a mão é tão ruim. Que peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor, enfim. É doido, é? Vai mexendo no HD, vai mexendo no HD, vai! Saía toda noite procurando. Aí, Nanjinho, eu tô aqui bem em frente ao lado do meu parceiro Eric, também o Kiki da BDC, a galera juntinho do Pop, e eles dão valor nesse som, meu irmão. É muito firme, é muito show, é muito gelo, é muito na tua cabeça! Ô, mãozinha! Prega, prega. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço brega, brega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado, não há requebradinha, requebradinha. Aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começo a girar. Brega, brega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço brega, brega, sem parar. Danço, balanço. Faço sapateado, dou uma requebradinha, requebradinha. Aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começa a girar. Machuca! machuca, meu pop, machuca. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou. Tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. E aí, me perdoa, vai. Me perdoa, eu te prometo que ia acontecer. Vamos virar a situação entre você e com a gente, garoto. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Mistério do Esquadrão da Mike de Marituba também com a gente. Galera reunida, ninguém arreda o pé. Meu negão Kleber do Pop também aqui comigo. O prefeito de Caratateua, meu irmão. Me perdoe, eu te prometo que acontecer. Vamos virar a situação entre você. É o Águia de Fogo.